Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos à AERA. Good evening, Mrs. Vitória Petrova, and welcome to the Alfeiro region. Thank you very much for your presence, and I wish to assure you it is a great pleasure and the honor to receive you here in the head office of AERA, Associação Industrial do Distrito Aveiro. Muito obrigado também a todos os ilustradores que se dignaram a aceitar o convite para participarem neste seminário, seja prestando esclarecimentos sobre o tema e as medidas e os instrumentos disponíveis, seja dando os seus testemunhos como empresários. Para todos os empresários presentes também, vão igualmente os nossos agradecimentos, muito sinceros, assim como aos representantes da comunicação social. A AERA, enquanto associada da CIP, integra o seu Conselho Geral e foi-lhe concedida a honra de representar neste evento. Eu estou nessa dupla função. E enquanto Presidente da Direção da AERA, quero agradecer publicamente à CIP esta deferência e o facto de ter apostado na AERA para a organização deste evento, em parceria com a Comissão Europeia, a quem agradeço igualmente na presença de Mrs. Vitória Petrova. Agradeço a colaboração dispensada para discutir e divulgar este tema das cadeias de valor globais, tão importantes para nossas PMEs. Não tenho a intenção de me alongar ou demorar os trabalhos, ocupando o tempo dos nossos ilustradores, mas permitam-me umas breves palavras à lei de introdução sobre o tema que nos traz aqui hoje. Efetivamente, sendo a realidade do tecido empresarial europeu constituído esmagadoramente por PMEs, e estando estas cada vez mais expostas a novos e maiores desafios, seja por via da concorrência interna ou externa, seja por via da evolução tecnológica, seja por razões geopolíticas ou outras, é não só oportuno, mas extremamente importante ajudá-las a encontrar processos que melhorem o seu desempenho, para que assim possam estar devidamente integradas e cumprirem os seus objetivos. Porque os recursos de que elas dispõem, técnicos, humanos ou financeiros, são sempre limitados, torna-se necessário e torna-se imperioso geri-los de forma criteriosa, rigorosa, direi mesmo espartana. A análise crítica dos processos tem que ser constante, assim como o apelo à imaginação para melhorar e inovar nos diversos domínios da sua atividade. A procura de parcerias não pode ser tabu, pois a União dá mais força, porque não podemos ter a pretensão de saber e fazer tudo. Devemos procurar fazer aquilo que sabemos melhor, devemos procurar fazer e realizar melhor e o mais rápido possível, efetivamente, aquilo que sabemos. Assim, tornaremos as nossas empresas mais produtivas, mais eficientes, mais eficazes, assim como conseguiremos assegurar a sua sustentabilidade, o que significa também dizer criar mais riqueza, mais emprego, maior coesão e estabilidade social. É este o objetivo deste seminário. É essa a missão da AERA desde há 31 anos, disposta a ser parceiro permanente dos empresários do Distrito de Aveiro, através dos variados serviços que presta nas diversas áreas, tais como assessoria jurídica, identificação de necessidades de formação, treinamento e recrutamento de quadros, processos de licenciamento industrial, higiene e segurança, apoio em processos de candidaturas a fundos comunitários, internacionalização e identificação de mercados e oportunidades de investimento, e distribuição de informação económica e técnica atualizada e variada. Por isso, contem com a AERA. Um excelente seminário e profícuo para todos e muito obrigado por me terem escutado. Agora passo a palavra à Mrs. Vitória Petrova.